Temos cabelo duro, somos black, pá. Somos crioulos dançando até na raiz. Temos cabelo duro, somos black, pá, pá, pá. Que bloco é esse? Eu quero saber quem é o mundo negro que vim mostrar pra vocês. Que bloco é esse? Eu quero saber quem é o mundo negro que vim mostrar pra vocês. Pra que se você soubesse. Thank you. Roque Peixoto é um privilégio, uma oportunidade aqui na minha vida. Eu estou experimentando agora. É a primeira vez tocar aqui junto com no espaço do Roque Peixoto aqui no Cabuloso. E o que a gente vai fazer aqui pela primeira vez no Pelourinho, com essa oportunidade maravilhosa aqui do Roque Peixoto, vai ser uma, o que a gente chama de Jam Intercontinental. Então a gente tem pessoas da música aqui de vários países, da Turquia, Alemanha, Estados Unidos, e eles vão tocar ao vivo com a gente aqui. Então eu tô... O pessoal tá em silêncio aqui, eu vou começar com um sample aqui de... É isso aí. Enquanto já... Preparando, eu vou chegar até você.